Então, vocês acabaram de ouvir agora a banda Zabranieno Puzenio. Não consegui. Com as músicas Tri Ratna Avera. Antes a gente ouviu Abid. E a primeira música que a gente ouviu é Put U Zretke Rudinka Kreka Banovic. Tem uns acentos aí meio fora, assim, que me confundem. Agora, a próxima banda que a gente vai tocar é representante do Irã, que é outro membro do grupo F, que é a Kutin, eu acho que é assim que se pronuncia. Sim. A banda mistura black metal, do metal e com progressivo. E eles são bem massa, assim, foi bem desencavado, assim. Eles têm dois discos lançados e é isso. Vai tocar Evolution, Tide e Doom in Heaven. Uma coisa que eu acho massa, eles misturam bastante orquestração, música instrumental. Sim, em alguns momentos vão pensar, ah, será que é metal mesmo? Mas... Nossa. Mas é, então vamos tocar aí. Unconsciously controlled by grandiose nerves, found gold. A gente ouviu Doing Heaven, Tide e Evolution da banda Kuching do Irã. A gente comentou antes. E a última, no, o último membro desse grupo F é a Nigéria. E a gente trouxe a banda Threadstone, que é uma banda bem... Me surpreendeu, assim, pela qualidade do som deles. Pop, né? Mas é um pop agradável. Muito agradável e muito bem feito, assim. Mesmo que eles cantem em inglês, as temáticas todas remetem muito a questões da África, problemas, sempre pensando de uma maneira pacifista. Parecia, eu tinha te comentado, assim, parecia que o Catedral tirou as vozes, pôs a marra do The Calling com as questões sociais da Nigéria. E o Tchu também no meio. E o Tchu também. Então, para dos sons da Threadstone, primeiro Miracle for a Lost City, depois I Am Nigeria e, por último, Peace Over Troubled Water. de músicas, dá pra perceber a temática. Então vamos tocar aí. We'll be right back. exactly where to turn. I wanna be the one to put a smile upon their face. I need to practice what you teach to make this world a better place. Help me to show them exactly how much that you care. Peace over troubled waters is what I want to bring. Peace over troubled waters where there is pain and misery. Peace over troubled waters. Hard to feel the need. He's over. Ouviu Peace Over Troubled Water, I Am Nigeria, e antes a gente ouviu Miracle for a Lost City da Treadstone, banda nigeriana. Então, como já comentado no início do programa, Santa Dema, devido à Copa, vai ser temático, trazendo bandas que representem os países em cada grupo. Hoje a gente trouxe o grupo E, que é Suíça, Equador, Honduras e França, e o grupo F, que é Argentina, Bósnia, Herzegovina e Irã e Nigéria. Então, o próximo programa vai ser os grupos D e o grupo C. Grupo D e grupo C. Então, aguardem e abração a todos e curtam a Copa, seja em som, seja em futebol, ou critiquem ela, não curtam, ou façam. Do mesmo tempo, do mesmo modo vai ter Copa, né? Então, infelizmente, tá. Escutem música, então. Até no próximo programa. Até semana que vem para os outros grupos. E beijão pro Molina, que não está aqui, porque esse programa é gravado. Não, abraço também pro Wellington, que é o nosso técnico aqui. Nosso técnico temporário, e a gente fingindo que é ao vivo. Então, tchau. Feito, tchau.